antiga rainha do sexo, Miriam de Migdol, faz a maior transformação de toda a história do Evangelho e se torna uma seguidora fiel do Cristo de Deus. Meus amigos, Jesus é esse companheiro que nunca nos desampara, que nos ama incondicionalmente e que nos convida no finalzinho do Evangelho, aos apóstolos e a todos nós: eis que vos deixo um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O amor incondicional, porque somente ele é o remédio para as nossas vidas, para os vícios, para os nossos problemas. E para encerrarmos, gostaríamos de trazer uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, na inauguração de uma instituição que abriga crianças, o Lar de Eurípedes, no dia 1 de maio de 1959, aniversário de nascimento do apóstolo sacramentano. Porque estamos comemorando, do mesmo modo, 3 anos da instituição Paulo de Tarso e Eurípedes Bassanufo, aquele que testemunhara por Jesus em várias existências, que desencarna atendendo aos necessitados, os doentes da peste, da gripe espanhola, da influenza, trabalhando 3 dias seguidos, doente, com febres de 40 graus, com o rosto já nos tons violáceos, com as lágrimas vertendo dos olhos, sem admitir nenhum repouso, nenhum descanso. Ele que dá a vida por Jesus desencarna, tão jovem assim como Francisco de Assis. Médium extraordinário. E no, na inauguração do Lar de Eurípedes, pela psicografia de Chico Xavier, ele nos traz a seguinte mensagem: Senhor Jesus, esta é a casa que nos deste por tua bênção. Ajuda-nos a encontrar dentro dela não apenas um abrigo de pedra e de cal, mas, acima de tudo, o teu próprio coração em forma de lar, pulsando de amor. Construíste-nos um santuário, clareia-nos a fé. Ergueste-nos uma escola, conduze-nos à lição. No trabalho, sê nosso guia. Em nossa debilidade, sê nossa força. Ante o esplendor